Sen var. Solo Salvador, WebJet, Juliette November. Juliette November, prossiga. Solicitação de reboque pushback da posição de número 5 do pátio 3 com a posição 11 do pátio 1. Autorizado, reporte alterna. Afirmativo, reportarei. Salvador, Amizade Juliette 9, considere termo de reboque. Sim, Juliette 9. Obrigado, bom dia. Bom dia.